Ei. Tamo junto na missão. A batalha da vida só se vence com a fé. Confio no poder de Jesus de Nazaré. O meu foco é no Senhor, por isso eu tô de pé. Se não fosse Jesus, eu seria um qualquer. Glorifico e exalto o nome sobre todo nome. Tem que ser sujeito homem pra viver no mundo hoje, conviver entre a guerra, pois a paz já está longe. Acreditar no sonho e no país sem fome. A lei da vida eu guardo, selo no meu coração. Instrumento de bondade com uma boa intenção. Pregar o evangelho para todas as nações. Eu rimo pela paz e segundo as invenções. Minhas visões e pequenas percepções. Me mostro como agir conforme as situações. Quem disse, meu irmão, que seria fácil assim? Pra conquistar tem que suar, do começo ao fim. A batalha começou, quero ver você lutar. A vitória vem de Deus, só basta você acreditar e confiar. Acelerar o passo nessa caminhada. A trajetória que eu traço por Jesus iluminada. Não cai em armadilha, cilada, emboscada. Querem ver minha derrota, mas eu mostro a jogada. Resistência e força no ringue da vida. Na Bíblia, reflita e siga e diga. A esperança ressurgiu das cinzas e tudo se transformou. Renovou as forças, purificou, me levantou. Agradecido a ti eu sou por todo o seu amor. Curou minha ferida, amenizou a minha dor. Sem ti eu nada sou, Senhor. Sem ti eu nada sou. E clamo pela fé que a humanidade tanto despreza. Jejum e oração contra o inimigo, a cena é essa. O mundo não presta, o diabo se manifesta. Se vacilar já era, ele entra em qualquer festa. Não quero me perder, não quero me afundar. Quero ser usado para evangelizar. Quero amadurecer e poder manifestar o dom que Deus me deu, e um dia eu chego lá. Vitória, conquista, insista, persista. Cabeça erguida, missão cumprida. Reflita, resista na vida, não minta. Acredita e siga com fé, disciplina. A Bíblia, amiguinho, caminho puro e santo. Unja-me, Senhor, cubra-me com o teu manto sagrado. Me afaste do pecado. Sou um soldado pronto pra batalha. Errei no passado, mas regenerado. Tô purificado porque larguei o pecado.